Boa noite, senhor Salvador, Gona 096, sinal piscina 0, visual. Gona 096, avistado, QNH 1020, continua a aproximação, aguarda no pista livre. E 20, aguardamos, Gona 096. Salvador, gol 2043, manter a posição 090, visual contrário. Gente, manter a posição, gol 2043. Vai manter. Contra 3.062, no solo 06, libera direita, solo 121, decimal 1. Libera direita, solo em 121, decimal 1, tá? 3.062. Paulo Salvador, boa noite, Altar 3662, livrou a pista na sua escuta. Altar 3662, livre táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o portão 03, 3662. O 2043 autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, vou 2043. No 096, no solo 08, libera a direita, solo 121, decima 1. 121 na direita, obrigado, boa noite, 096. Solo, boa noite, 096, livrando na Foxtrot. Sou 096, livre táxi de Alfa e Juliette, o portão é o 9. Alfa e Juliette, portão 9, Gona 096. ...043, autorizado a decolar, pista 10, vento 190 graus, 109. Iniciando a decolagem da 10, voo 2043. 2043, decolada zona 0, controle 119.8. 119.8, vai 043. Salvador, boa noite, Xandé 6310. Oxené 6310, avistado, QNH 1020, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 09 nós, informe pista úmida. Informativo 6310. Salvador, voo 973 para o pushback estacionamento, posição 4. 973, livre, pushback estacionamento, chame táxi. Autorizado, chama táxi, voo 973. Oxené 6310, solo 24, libera a direita, solo 121, décima 1. 21163. Boa noite, Oxené 6310. 6310, livre táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 6310. Para o táxi, o voo 973, estamos com 130 a bordo, 3:40, alterna Guarulhos. Ok, voo 1973, livre táxi à direita, ponto espera da 1:0, 18:95. Livre táxi, ponto espera 18:95, obrigado. Foi 1973. Salvador, Andrés 858, cópia Fortaleza. Quem chamou o solo? Boa noite, o TAM 3858, cópia Fortaleza. Boa noite, TAM 3858, está autorizado Fortaleza, o nível 370, via rota do PAN, né, Hotel Zulu 19, até Bangu, agora vamos falar do PAN, decolagem da 10, saída Momo, transição frote, o controle 19, decimal 8, o transponder 5134. Autorizado para Fortaleza, nível 370, quero ver após o 19. Até Bangu após direto, conforme após de voo. Levando a pressão 90 na bomba Fortita 985134. Santo 3858. Está correto, Santo 3858 e chame para o pushback acionamento. Santo 3858, sim. Está livre para o 6310, bloco 5, manda apenas. Afirmo, o Xanem 610, o portão 05. Ok, Salvador, eu vou 973, boa noite, ponto de espera pronto. Bom, 973, autorizado a linha de decolar, pista 90, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado a linha de decolar, igual 973. 8, posição número 2, pushback acionamento. TAM 3858, está autorizado, chame táxi. Serve posto TAM 3858. 3858, estamos com 171, 38, dormiu até na Teresina. Casa, são 3858, em livre táxi, à direita, no ponto de espera da 10, chama a torre 1895, é a frequência. 1895, ponto de espera, obrigado, senhor, até a próxima, 3858. Até, boa viagem. Obrigado. Paulo Brás, Salvador, boa noite, eu vou 1096, autorização para Fortaleza, seguinte informação. Delta, Fox. Ok, boa noite, o voo 1096. Está autorizado Fortaleza 370, o nível, via Upezulu 19 até Bangu, após, conforme o plano, a rota do plano de voo. A decolagem é da 10, saída Momo, transição Frote, o controle 119.8 e o transponder 5140. Autorizada 370 para Fortaleza, decolada 10, saída Momo, transição Frote, Upezulu 19 até Bangu, 198 é o controle, 5140 é o transponder, gol 1096. Está correto, gol no 096, chame para o pushback e acionamento. Reportará o gol no 096. Já 3858, ponto para dar 1-0. Já 3858, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 180 graus, 159. Livre de decolar pista 1-0, já 3858. voltando 3850. Shuttle 858 aos 45, controle 199, décima 8. 198, obrigado, boa noite, bom trabalho, 3850. Salvador, eu vou 1096 para puxa entrenamento. O gol 1096 está livre, chame táxi. Reporta táxi, 1096. Controle Salvador, boa noite, eu chamei 6313, 170 para 160, transfere. Controle Salvador, chamei 6313. Controle Salvador, copiou o Xené 6313. Temo. Xené 6313, chame na frequência 119.8. 119.8, Xené 6313. Salvador, é o gol 9096 para o táxi. Lanterna Recife, 3 horas e 20, com 141 a bordo. Gol no 096, tem livre táxi pelo pátio de Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, gol na garrafeia. Solo Salvador, boa noite. Oceaneiro linha 310. Solicita a receita no 390. Oceaneiro linha 310. Eu tenho autorizado aqui o 350, senhor. Aceita? 35. Autorizado então, Recife 350, via UP Zulu 17 até Putro, após direto Recife. A decolagem da 10, saída pública, transição Caju, controle 119, decimal 8, transponda 5130. Acelera 6310, autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 10, Pulca Caju, Upper Zulu 17, Putro, direto Recife. 6198, 5130, transponder. Tá correto, Oceaneiro 6310, chame em pushback e acionamento. Câmara 6310. 0096, decolada 54, controle 119, décima 8. 198, 0096, boa noite. Na 310, tá livre, pushback, acionamento, chame táxi. Chama lá, 310. 096 na escuta? Na escuta, com 096 vai chamar de 098. Via 310 para o táxi, TOB 124, na Falcon 4 horas. Livre táxi, Oxiné 6310, via Pátio e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio e Índia, ponto de espera 1895, 6310. 6310. Oxalé 6313, QNH 1020, reporte visual com o campo. Sim, Matheus, já está visual com o campo, 6313. Oxalé 6313, autorizado, pouso, pista 10, vento 190 graus, 10 nós, informa a pista molhada. 67. Salvador, boa noite. 6310, próximo ponto zero, sentido Prime. Oceania 6310, autorizado a alinhar e manter pista 10. Sim, manter pista 10, 6310. Oceania 6313 no solo 03, libera direita, solo 121, décima 1. Solo 21, vai chamar livrando. Salvador, 6313 da Oceanel, livrou, não se escuta. Oceanel 6313, gente, livre táxi via Alfa e Juliette, portão é o 04. Alfa Juliette, portão 04, 6313 da Oceanel. Controle Salvador, Rio Sul 978, livrou 280 para 160, Alagoinha na proa. Controle Salvador, boa noite, Rio Sul 974, vai cruzar o nível 270 para 160, proa de Alagoinha com a Gol. Boa noite. Salvador, o Rio Sul 970. Frequência de Salvador, 1198. Olá, peço confirmatório do ingresso do 633.